05, parte 4, acione, chame a torre. ...76, complete final, torre 1186. Torre 76, obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador 6741 na posição 2, tá solicitando puxa acionamento. Confirme que solicitou? 6741 na posição 2. Canal. Totalmente pronto. Pede, iniciei reporte táxi. Iniciei reporte pronto táxi. Torre Azul 476, passou externa, baixou e travou. Só no visual, livre pouso na 10, o vento é de 21 no 0 graus com 99. Livre pouso no 04076. Através do portão 5. Através do portão 5, Azul 4033. Falou, Salvador, 35486 para puxa acionamento. Está no pote 3. IP autorizada, é para o táxi. Voltará para o táxi. O Confins Web 6741 está com 1. Solo Salvador, o 6741 está com 46 a bordo, 4 horas e 15 de autonomia. Esperando com fins pronto para o táxi. 46 no PLD? 146. 146, 146 ou 046? 146. Gente, 146, via Índia 186, ponto espera, bom louco. Via Índia chama 186, grato, mensagem 41. Passa 033, via Índia 186, ponto espera, bom louco. Via Índia Azul 4033, obrigado. 4076, ligou a nossa. 4076, via Alfa, reportagem da Juliette. Via Alfa, reportagem da Juliette, 4076. Voo 941, não vou ir na proa da posição Duna. Vou na proa de Duna, vou no 941. O vento marca agora 190 graus com 8 nós. Sente autorizado alinhar e decolar da 10.741. Toma Quebec, livre acionar, chama táxi, boa tarde. Salvador, muito boa tarde, azul 4033, ponto espera da 10, pronto. 4033, muito boa tarde, após a rolagem do web, ali mantém pista 10. Após a web, ali mantém o 4033. Juliette, azul 4076. 4076 via Juliette até o portão 3. 7, via Juliette para o portão número 3, azul 4076. Para o táxi, o trip 5486, está com POB de 27, 4 horas e 10, alterna vitória até conquista. 27, 4 e 10, conquista, vai táxi via Pátio Índia, 1862. Nossa senhora, bom voo. Instruções de táxi. Ativo. Taxia pelo táxi, via Índia até o ponto de espera da 1-0. Mamute 3-0, FAB 2704. Pronto, você é o Nightbox? Gente, aguardo para a Nação em Copa, Lagoa Santa 2704. Tá mantendo aqui a praia de dano. Espero que 3. Ok, desce então para 2000 pés, ajuste 1014, informe estabilizado, sinal LS X-Ray. 2014, informe agora 4. Controle Salvador Web 6741, decolado. 6741 no contato radar 340, saída da El. Sente, solicitamos até a proa por mais 5 milhas. Ok, seu critério, liberado de desvio, informe ao término, voando a posição Leda. Gente, reportará o término de desvio, voando a posição Leda, 6741. Da 10, pela direita, saída Coral. Controle 11935, transponder 5462. Sorriu, trip 5486. Trip 5486, ali mantém pista 10. Ali mantém pista 10. Só confirmando a curva após decolagem à esquerda, confirma. Afirmativo, sai da Momo, curva à esquerda após decolagem. E valeu. Patrulha, encerra, Mike Fox. Ok. 3045, decola 17, direita, restrito 1000 no axé. 1935, controle 0123. Mas após descida, seu critério. Não tenho tráfego informado, comandante. Eu tenho frequência livre. 7, mais foco. Acione 18.000 ataques. Azul 4033, contato radar, sub manter 160, saída da El. 160, saída da El. Solicita a curva à direita de imediato para livrar formações, senhor. Está livre de desvios. Obrigado. Para decolagem. Está autorizado os desvios, devido a temos uma aeronave na mesma saída. Vou andar da presença. Ok, obrigado. Tem livre decolagem da 17, o vento agora é de 1.8, 0 graus, com 9 nós de Itamai, Quebec. Chame-toi na frequência 1.18, decimal meia dúzia. 18.6, vai chamar agora o nosso patrão. Da trip decolou os 39, 119, 35, controle, boa. 19, 35, boa. Salvador, Golo 941, boa tarde. 941, boa tarde, continua em aproximação, aguardo autorização para pouso. Esse é, guarda, Golo 941. Vitor Mike Quebec decolou os 39, 119, 35, a frequência do controle. 1935 graus, até a volta. Prossiga. Está autorizado, reporta na Papá para ingresso no site Quebec Serra. 486, contato radar, suba na saída Momo ao nível 200. Momo 200, 5486. Juliette Quebec Kilo, não tenho tráfego em informá-lo, se eu tenho livre lançamento, informo para a descida. Informaremos, controle Salvador, boa tarde, Papatango Victor, Mike Quebec. Papatango Victor, Mike Quebec. Mantenha no 7 kg Quebec Serra, reporte pronto para decolagem. Quebec? Calma, noite. Atuado, adulto provar. César, você escuta, poderia informar a clareza do Victor Mike Quebec? Agora, 5/5. Grato, Quebec. Juliette Quebec Kilo, autorizado descida até 2.500 pés, após descida seu critério, informa passando 030. Objeto 6723, ação de educação, via chegada à mar e desça para 2.000 pés, ajuste de altímetro 10014. 7, 25. Eco 2014, via Mário, web 6723. Autorizado, cruzamento, táxi via Alfa Juliette, pátio principal, Índia. Ponto espera a torre, 18-6. Autorizado, cruzamento, pois cruzamento Alfa Juliette, pátio principal, Índia. Acabei de cruzar. Gomo 941, boa tarde. 941, boa. De passagem. Ao cara, avançou direito e siga até antes da Juliette. Gente, segue o cara até antes da Juliette, gol no 94. Objeto 6723, voe a posição Itap. Itap 6723. Vai ser livre, não tem tráfego formado. Quebec Serra decolou agora aos 43, 119.35 a frequência do controle. 19.35, Quebec Serra, obrigado. No 754, aciona a identificação, desse mantém o 050, na chegada a Mari, para interceptar a chegada a Mari, vou ir à posição Itap. Castiga de Mari, Itap. Descendo para 50, na chegada a Mari, todo 54. Quilo Quebec Serra, suba inicialmente 1000 pés, condições visuais no corredor Axé. 1000 pés na Axé, inicialmente Quebec Serra. Controle, Quilo Quebec Serra, a intenção é manter 1000 pés até o destino, via corredores. 100 Quilo Quebec Serra, 1000 pés. Muito boa tarde, WebJet 5728, tá pronto para cópia. Recife 330, tá na posição 5. Gente, Web, aguarda coordenação em cópia Recife. Guarda 5728. No 941, no Juliette, portão 7. Juliette, portão 7, igual no 941. Frequência livre, não tem tráfego informado. Frequência livre, grato, até a volta, Quebec. 10 com 13. Azul 4033, passa a posição Leida. Chama o centro Recife agora na frequência 1251, na alterna 1-3-3-2-5. 251-1-2-3-3-5, afirma? 1251, alternando 1-3-3-2-5. 1251, negativo 1-3-3-2-5. Eu 3566 desse, mantenha 4 mil pés, ajuste de altímetro 10 no 3, voando a posição ITAP para interceptar a chegada da Mari. Por gentileza, aciona a identificação. Identificou, descendo a 4 mil pés com 1013, voando direto do ITAP para interceptar o ILS X-Ray da 10, o TAN 3566. Afirmativo. Uno 754 desse, mantenha 3 mil pés, ajuste 10 no 3. Com 1013, 3 mil pés descendo, gol 1754. O 5486, pode voar direto, Lençóis. Da 10, curva esquerda, saída Bucaracaju. Controle 1935, transponde 5524. 723, controle. Para chega. Vamos, tráfego na posição de 11 horas, 7 milhas, rumo sudoeste, mantendo mil pés. Tráfego adicional, posição de 2 horas, 13 milhas, um oeste, mantendo mil pés. 109, isso vai vir, 723. Desce, mantenha 2 mil pés, justo 1013, informará estabilizado o sinal de procedimento e ele é essa que foi. 2000, confirmando 1013 agora, então, é 6723. Controle Salvador, boa noite, 3-0. 3-0, contato radar na decolagem, sua para nível de voo 100, saída Coral. Saída Coral, 3-0, a sua tem pouca esquerda da formação, trânsito está mesmo, ou 3-0. Sente, está livre das formações, livre de desviar das formações, passando 1.100, confere? Confere, boa noite, 3-0. Sente, informe ao término dos desvios, voando a posição Coral. Trabalhar, boa noite, 3-0. Salvador, Batalha, 3660, informação Lima. 3660, essa identificação. Ajuste de altímetro 10 no 3 em Salvador. Chegada é Mari, informa o ponto da descida. Gente, tá na proa de Mari, para a descida no momento. Gente, desce o Mateus 050, então 3660. Ano 50, 3660. Salvador, boa tarde, Gono 328, informação Lima. Gono 328, acendo a identificação, desse mantenha 060, ajuste de altímetro 0-0-4, chegada Mari. Encerra dessa para 2509, Gono 328. 250-6014 na Mari, 328. Então 3660, velocidade indicada. Interrompido. Então 3660, velocidade indicada. Mantendo 270 no momento. Sente, o senhor está autorizado para a posição ITAP. Direto ITAP, está 3-0. Kilo Quebec Serra. Como o tráfego do Victor Mike Quebec, passando agora a ilha de Taparica, mantendo mil pés, está à sua frente 9 milhas. O senhor tem frequência livre para coordenação com os tráfegos locais. Clica o Becker Serra, só informe o estimado de pouso no inserir. Dado. Bono 754, desça para 2 mil pés, ajuste altímetro 0-1-3, informe o final do procedimento ILS X-Ray. Promarei no final. Descendo para 2 mil pés, 1013, igual no 754. 5486, chama agora o Centro Recife na frequência 1288, ao término 260. 288-260, boa. Zado Vitória, 360, na Perisca 50, decolada 10, curva direita, saída da El Leda, após Leda direto Bidev, controle 1935, transponder 5522. 3566, velocidade de cada. Acude de cada de 240, só 3566. Ok, tem condições de manter essa velocidade até mais próximo de Duna? Afirmativo, só 3566. Por gentileza, mantenha voando Duna da Presente, descendo para 2000 pés, ajuste 1014, informará estabilizado o sinal LS X-Ray. Duna com 2000 pés, 1014, chamar estabilizado, autorizado LS X-Ray da 10, chamar estabilizado só 3566. Então, 3160, redução agora para 2309. Sou o número 4 na aproximação. Reduzindo para 230. 3660. Então, 3804. Aciona a identificação, chegada a mare, desce, mantém o nível de voo 070, ajuste altímetro 1014. Na mare é o 060. 070. 070 na mare, 3070. Objeto 6723 está ajustado 1014. Calma vista, confirmando, 1014 ou 1013? Agora 1014, 1014. Se está autorizado a completar a final e chamar a torre, na frequência 118 decimal 6200. 7014-862, obrigado. Bono 328, controle. 328. Fomos tráfego na posição de 2 horas, 7 milhas, rumo nordeste, passando nível 1, 110. Um Alfa 319. Tá certo, tá monitorando, 328. 23, final 10, vai de trabalho. 6723, buenas, tem livre pouso na 10, do vento de 130 graus com 11 nós. 7, livre pouso na 10, web, 6723. Pesador, bom, 328, desce até 6000. Costa autorizado descida até 4 mil pés, ajuste de altímetro 1094. 4.0.0.4, zona 328. Então 3660, desse mantenha 3 mil pés, ajuste de altímetro 1014. 3.014, 3660.